proibido assim evitar sua formação? Está autorizado o desvio e o desvio ocorrerá durante quantas milhas? 12 milhas no máximo. Ciente, autorizado o desvio. Obrigado. De espera tem 3192, é o número 3 para a decolagem. Número 1 na cabeceira no 0, número 2 não no 7, seu número 3. Você pode esperar, é 3192. Centena com 89. Livre decolagem, 333. É apto pronto, no 7, o Bravo Lima. Mantenha a cabeceira, Bravo Lima. É. Uno 333 decolou, 1-6, chama agora o controle em 119-35, boa tarde. 1935, boa. Tá, Uno 333, mas você escuta agora, Goalho. O Gol Uno 333 é o controle, está em contato radar, suba restrito ao nível 080. E vamos aguardar a interceptação da radial 259 para avaliação de condições meteorológicas e possíveis desvios, câmbio. É, extensão 080 restrito, aguardando coordenação 333. Decolou da 1-0, está fazendo curva direita, aguarde. Passa alto. Bem alto. Problema, condições de sair inicialmente restrita a 2000? Sai inicialmente a 2000, curtiu. Ok, o tráfego já cruzou agora o 030. Está livre, então, iniciar a decolagem da 17-120 com 8 nozes. O Juliette Bravo Lima. Bravo Lima. A linha mantém no 0. A linha mantém no 0, está 3192. Ok, Gol 1333, cheque radar meteorológico, informe se vai ser necessário desvio. Aguarde, senhor presidente. Até o nível 100. É, que é uma centena, 333. Era previsto em Galeão, teria? Eu não tenho o seu plano. falando aqui, não tem uma rota. Qual é a rota prevista? Zulu 1-4. Se for pelo Zulu 1-4, ainda é o verso. Obrigado. Proa 280, 280. Ao passar o nível 320, só vai retornar com curva à esquerda. Obviamente, antes do limite da terminal, o senhor será instruído a chamar o centro de controle. Essa é a instrução, acabei de receber do centro. Excelência, estão restrito ainda. Uma centena voando na proa 280, aguardando instruções, ano 363. Ok, na proa 280, o senhor vai subir até o nível 360 e vai curvar à esquerda para passar o 320. E 360, no 320, curva à esquerda, no 360, retornando a rota, aguardando a instrução de centro. Afirmativo, reitero a instrução que eu recebi do centro de controle. Gente. Lima liberado da restrição, chame controle em 11935, boa tarde, Bravo Lima. 135, boa tarde, obrigado. 3192, autorizada a decolagem da 10, 110 graus com 8 nós, 3192. Ok, livre decolagem da 10, até 3192. Estimado, 5-1-6-12-A-2, perfil da Momo. Gente, Juliette Bravo Lima, está em contato, Roberto. Juliette Bravo Lima, Lima poderia confirmar estimado para pouso? Chique, chique, confirme. Pode só estar, por favor. Uno 840, senhor. 1840 em Chique-Chique. O senhor está passando agora 2.500 pés. O senhor tem condições de voar direto para Chique-Chique? Presente direto. Se autorizado, acende a 1-80. Autorizado. Direto 1-80. Vá, Tango Índia para Salvador. Positivo, Eco Tango Índia, visual, pista 10, meio tés, low, ajuste altimeter. Leva, opa! Prisão 92, decolada aos 2-0, chame controle em 11935, boa tarde. Controle 1935, tá, Prisão 92. O Gol 1333, chame o centro de controle de área, frequência 1288. 288, Gol 1333. Chame Recife 1288. Gente, chamará Recife 1288. Grato. Obrigatório a apresentação de plano de voo, haja visto que o controle Salvador não recebe plano a fio, ok? Azul 4064 Salvador, via chegada Mari, desça para 2010. Via para 2010, 4064. Obrigado, boa tarde, Tan 3154, tem que dar informação aqui, aí. São 3154, Salvador, via chegada a mar e desça para altitude de 2000 pés. O ajuste 1010. Via mar e descendo para 2000 pés, com 1010, tá? 3154. TAN 3192, chame 1 no 2685. 2685, TAN 3192. Chame a torre, frequência 1186. Sente a coisa na curta final, checado, vento de 140 graus com 8 nós, época Tango Índia. Nada. Juliette Bravo Lima, chame o centro de controle de área, frequência 12685. 12685. Azul 4064, autorizado a aproximação. Diga aproximação, 4064. Controle Salvador, boa tarde, gol 1648. Gol 1648 é o controle. Desça para 2 mil pés na via chegada à mar e ajuste no 0 no 0. Ok, descendo via mar até 2 mil com no 0 no 0. O gol 1648 assenta aí antes. Gol 1648 solicita, pois, o ITAP, a possibilidade do receptor RNAV lá interceptando sobre o Serra Vitor 366. Gente, eu anotei a solicitação número 3 para a chegada da Mari, velocidade 250 nós, aguarde confirmação do RNAV após ITAP. Ok, está com 250 nós, já o gol 1648. Fernando. Oi. Se o solo foi aos 3-2, foi uma boa tarde, bom descanso. Nada. Voo no 07, boa tarde, essa identificação. Contato horário cruzando o 90, afastado na 35 milhas de Porto Seguro. Sobre a nível de voo 360. Localizador, turno, cheque o trem, torre, 1986. Ok, torre 286, azul 4064. Torre Salvador, azul 4064, estabilizado, boa tarde. Boa 4064, boa tarde. Informe na final checado, venta de 130 com 8 nós, 4064. Vou estar lá checado, 4064. Baixei pra boca pra saber se é o Azul 4064. 4064 tem pouso autorizado, vento 140 graus, 10 nós, os primeiros 90 metros impraticáveis, 4064. Gente da restrição 90 metros, livre pouso 4064. Checa o trem, chame a torre, frequência 1186. 186, até daqui a pouco. Até, o Gol 1648, autorizado Serra Vitor 366, aproximação à RNAVE. Ok, 1648, obrigado. Azul 4064, Solos 38, libere pista direita, chame Solo 1219. Direita e 1219, 4064, obrigado. Tá. Táxi Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette, portão 09, 4064. Salvador, boa tarde. Tá 3154, tamanho da serra, baixado e travado. Minha aproximação informe com Campo à Vista, o vento é de 130 com 8 nós. Então 3154. Vai falar Campo à Vista, 3154. Fuso livre 1-0, vento de 130 graus, 8 nós, TAM 3154. Livre pós na pista 1-0, TAM 3154. Esse é o controle Salvador, acione identificação, a pista em uso é 1-0, a chegada é a Mari, o ajuste do altímetro no 0-0, contato radar estabelecido a 29 milhas e meia para a posição Mari, é inteiro, chegada Mari, pista 10, Golf Quilosca. Quilosca, está no ideal de descida. Para descida, está autorizado até 2 mil pés na via chegada Mari. Para 2 mil pés na via Mari, obrigado. Uno 648, Serra Vita 366, segunda torre, chuva na final, chame agora 1186. 86, boa tarde. Solos 4-2, libere a direita, chame solo 19. 2-9. Torre, boa tarde, gol 1-6-4-8. 1-6-4-8, boa tarde, centro do tráfego, informe com a pista vista. O vento é de 130 com 8 nós, os primeiros 90 metros impraticáveis. Sem chuva sobre o aeródromo, ok? A chuva está aí nas vizinhanças, próximo ao marcador externo, no setor noroeste e norte do campo. Certo, gol 1-6-4-8. 2-4-2-5, tem um louco. Permanecer aguardando, ok? Ok, aguardando, obrigado. 06, chame Brasília, 1-2-4-2-5, atende, 1-2-6-5-5, tem um louco. Voo no 666, boa tarde, identifique nível de voo 3-5-0.